Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Agora o bicho vai pegar! Estou todo Jovem Nerd, água preta não cheira bem. Aqui é o Tucano e eu como boinas verdes no café da manhã. Aqui é Blue Hand e... sem piadinhas. Eduardo Spore nunca serão. Aqui é o JP, eu tenho minhas dúvidas se esse Nerdcast vai se completar. Aqui é o Azaghal, eu estou raspando minha cabeça enlouquecidamente. Muito bem, nerds, estamos juntos com o nosso time de história, mas não vamos falar de história, né? Nós vamos nossa falar... unidade de elite, unidade, pô. Unidade de elite, exatamente. Time tático. Para fazer uma incursão no assunto das forças especiais, unidades de elite. Quais são? O que é que vocês estão vendo? Esse aqui é quase uma small unit. É, vamos para o Zine. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas no Nerdcast. Vamos. E Azaghal começou a terceira temporada de Game of Thrones. Finalmente, né, cara? Finalmente. Não aguentava. Bom, mais. Terminou, né? A segunda temporada, o desespero instaurado, né? Totalmente, totalmente, cara. Bom, começou a terceira temporada, como você sabe, a HBO transmite simultaneamente... Estados Unidos, Brasil. Isso é louvável. É um espetáculo. É uma atitude inteligente. Não é? Exato, né? Exatamente. Vamos transmitir junto para não dar motivos. E você, assinante da Sky, quer ver Game of Thrones simultâneo com os Estados Unidos, sabe que você tem que ter o pacote HBO. E você também, assinante da HBO, pode ver as temporadas anteriores no HBO Go. Que é um serviço online. Online. E o pessoal da Sky pediu para avisar que eles têm Sky com HBO com preços a partir de R$59,80 nos três primeiros meses. Isso, os três primeiros meses. Depois os preços sobem. Agora, se você estiver ouvindo esse programa num futuro longínquo ou no passado exato, distante, exato. Os preços podem estar diferentes. Então, preste atenção nas condições de cada pacote, porque cada pacote tem um preço diferente e tal. Você vai decidir qual é o pacote que você quer. O ideal para você. Isso, exatamente. E o telefone para assinar, eles mandaram aqui a central de assinaturas Sky 4004-2884, certo? Ligue pra lá. Ligue pra lá, exato. Muito bom. Para ver o seu Game of Thrones simultâneo com os Estados Unidos pela Sky. Recado importante, Azaghal, pessoas empreendedoras que precisam fazer o site da sua empresa, o site do seu serviço, o site do seu portfólio, o que for, o site. Certo. Precisa ter um site. Um site na internet. Hoje em dia, na rede mundial de computadores, é muito importante você ter um site. Quem não tem um site está de fora do mercado. Exatamente. Às vezes você... Exatamente. Voltamos. 1997. Mas é a verdade. É que até hoje é importante, nem todo mundo sabe fazer um site, aí você não sabe como fazer, você vai procurar um template pra modificar, vai contratar o sobrinho, que o sobrinho vai cobrar R$50, vai fazer aquele site bonito. Vai ficar beleza mesmo. E aí você fica, caraca, quem que eu vou procurar, quem é que sabe fazer o site, como é que é o mercado de site, não conheço o mercado de site. E aí a galera da Netfolios veio, através de nós, se apresentar ao mercado. Olha aí. O que é Netfolios, Azaghal? O que que é? É um site que agrega desenvolvedores profissionais de websites. Por isso, Netfolio. Exato, você entendeu? Portfólio da Net. Portfólio da Net, exatamente. São mais de 400 empresas de desenvolvimento profissionais freelancers de alta qualidade que já estão cadastrados na Netfolios hoje e estão organizados por estado, cidade, custo médio pela criação do site. Você fala assim, eu não posso pagar mais de R$1.000. Eu tenho, olha, meu limite é R$1.000. Então, ah, você vai procurar. Eu saquei, colé. Então, você sacou? Você quer fazer um site, você tem uma padaria, por exemplo. Exato. Você quer fazer um site pra sua padaria. Caraca, o público que você tá falando, ninguém tem padaria, cara. É ruim que não, hein? Você é um jovem desenvolvedor e você quer criar um site para a sua empresa que você acabou de abrir. Mas outro dia um garoto encontrou com a gente na rua e o pai dele tem uma pizzaria que não é muito longe da padaria. Tá bom. Então eu vou dar um exemplo real. E se o garoto que encontrou a gente aqui na rua e veio de stalker correndo que nem um louco, quiser criar um site pra pizzaria do pai dele? Exatamente. Ele pode chegar e falar assim, olha, eu quero procurar um desenvolvedor, uma empresa ou um freelancer em Curitiba. É onde eu moro. E eu tô disposto a pagar de tanto a tanto. De tanto a tanto. E aí você vai ter rapidamente uma forma de comparar vários profissionais, ver o portfólio deles, ver, sabe, quem eles são, qual é a experiência que os caras têm. E, cara, nada disso tem custo pra você, usuário, procurando uma pessoa, um profissional. Quer dizer que se você entra no Netfolios pra procurar alguém para fazer o seu site... Exato. Você não paga nada. Você não vai pagar nada em nenhum momento desse processo. Então, se você tá procurando, se é o tempo, se você já estava com isso na cabeça, olha aí, Netfolios, eles têm um mote que eles pediram pra gente falar, que é o seguinte, Azaghal, não perca tempo com amadores e vá direto aos profissionais. Olha aí, é um bom mote. Certo. É um bom mote e eu acredito nele. Eu acho excelente. Você vai direto no profissional. Então vá lá, busque favorite, entre em contato com quantos desenvolvedores vocês quiserem sem custo nenhum. Netfolios.com.br. E Azaghal, Game of Thrones está no ar novamente. E você tem uma camiseta do Jovem Nerd da Nestor para acompanhar a série. Exatamente, nós reunimos Game of Thrones com videogame. Olha que beleza. É a camisa Throne of Games, Azaghal. Exatamente. Temos o Nerdinho um senhor de Westeros. Exatamente. Sentado num trono feito por todas as espadas e outros elementos de videogames. Olha que maneiro. E eu desafio você a descobrir que espada é de que game, cara. Eu já desafio você a comprar a camisa. Ah, exato. É bom. Na camisa ficou animal. Muito é uma maneiro. Arte do nosso querido Victor Estivador. Muito bom. Ficou animal. Essa camisa era pra ter sido lançada no Natal, só que o nosso fornecedor deu uma vacilada. E só veio à tona agora, mas tá fodástica. Na volta da temporada, timing perfeito. Olha aí. A males que vem pra bem. Exato. Então garanta sua camisa Trono de Games, exclusividade Nerd Store. Muito bom. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para 26 minutos e missão dada é missão cumprida. Muitos e-mails, links enviados, cozinha de Jack, encontros Skynerd, arte dos fãs, contos na Skynerd. Sempre que a galera manda as paradas, a gente sempre relaciona no post. Exato. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, botaram no post, mas não falaram no programa, entendeu? E aí, a gente, pô, que injusto e tal. Gente, a gente quer ser justo com todo mundo. Então, pra provar que a gente quer ser justo com todo mundo, a gente hoje vai simplesmente falar, veja os links. Exato. Tudo lá. Artes, os vídeos e links relacionados ao tema do programa passado. Você pode ver tudo no post desse podcast. Muito obrigado. E mande sempre suas artes, tudo pela Skynerd que a gente publica aqui. E a galera pode acompanhar o feedback também, não só ouvindo, mas também clicando no post do Jovem. A gente merece um page view de vez em quando, né? Primeiro e-mail, Lucas Gazarini, 26 anos, doutorando em farmacologia, Florianópolis, Santa Catarina. Ok. Sobre a saga do espermograma do Rex, sobre o último Nerdcast de exames médicos. Nesse, avaliam alguns parâmetros que precisam necessariamente que a amostra seja, digamos, fresca. Ok. Recém-colhida. Recém-colhida, exato. Por exemplo, motilidade dos espermatozoides e tudo mais. Agora, coletar a amostra pra fazer esse exame já é ruim o bastante. Pensem que algum infeliz recebe um salário pra analisar tudo isso. Falo isso porque cursei farmácia e com ênfase em análises clínicas e tive que aprender tudo isso. Além da motilidade dos espermatozoides, que é a parte legal do exame, entre aspas aqui, feita no microscópio, etc., tem a parte mais tensa, que envolve análise de viscosidade, além e até mesmo odor. Não. Ai, que horror! Ah, não, cara. Isso eu fui do... Ah. Você vai ter que cheirar. Ah, não, e tem que ficar fazendo... Fazendo o dedinho. Sabe, dedinho? Dedinho? Pra ver, opa, quanto é que estica? 10, 20 Puta milímetros? Puta não, caraca, não. Parabéns, ele parabéns. Fala que, sério, não é pra muitos e eu passo... Bom, e pra fechar com chave de ouro, pense que a gente precisava de amostras frescas pra ter na aula prática de espermograma. Não! Caraca. O curso de farmácia tem uma maioria esmagadora de mulheres. Eu tô começando a ficar assustado com o que vai acontecer. Minha turma de aula prática, 10 pessoas, tinha dois caras apenas. Sendo que eu era um deles. Vocês não imaginam o quanto as professoras fizeram pressão pra que a gente trouxesse a amostra Nossa. Pra aula. Cara. Ai, Caraca, meu irmão. Ai, o terror de pensar não apenas em colher amostra em banheiro público, mas ver mais 12 pessoas mexendo com essa porra, literalmente. Enfim, meu final foi feliz e outro cara topou trazer a amostra dele junto com a amostra de uma guria que trouxe do namorado dela. Ai, meu Deus, que doido. Imagina a situação. Você tá na sua aula de farmácia, farmacologia, né? Na aula prática. Ali. E aí a professora fala assim, precisamos de amostra. E aí o cara fala, ok, já volto. Não, cara, que terror. Puta merda, cara. Volta com a amostra quente ainda, né? Ai, que nojo. Aqui ele termina dizendo especialmente pra Zagal, tudo isso que eu disse também se repetiu para parasitologia. Na época dos exames de fezes. Aí, o que que trazia as amostras na aula? Ai, passei um ano fazendo exames de fezes, o que é bastante mais agressivo do que coletar fezes. Reflita. Ai, que... Mas aí na aula a professora fala, alguém com vontade de ir ao banheiro? Porque a gente... Favor, estamos com aula de fezes. Hoje nós vamos analisar fezes. Quem está com vontade de ir ao banheiro? Ai, que nojo, cara. Aí volta o aluno com o cocô fresquinho? Ai, não, cara, não. Isso é o fim do mundo, cara. Rodrigo Andreoli, 24 anos, estudante de enfermagem, Cascavel, Paraná. Gostaria de dar meu parecer sobre o exame de toque da próstata. Ai. 24 anos. Só pra... né? Deixar aqui, beleza? Acho muito difícil algum dia existir uma tecnologia que vá eliminar a necessidade do uso do dedo. Ai, meu Deus. A explicação é que este exame busca duas alterações no tamanho da próstata e em sua textura. O tamanho pode ser detectado por ultrassom. Ok. E outras técnicas, além do toque. Ok. Já a textura no momento, impossível de se detectar com a mesma precisão e sensibilidade que a polpa digital tem. Ai, meu Deus. Quer dizer, não, então, peraí, eu nunca tinha entendido o exame. Eu achava que o cara só... Eu nunca quis entender. Essa mas agora a gente já entendeu. O cara tem que sentir a textura, ou seja, ele tem que dar a dedada e ele tem que passar o dedinho assim, fique. Nossa. Pra sentir a textura, maluco. Que terror. Ele continua dizendo aqui, ó. Neste sentido, seria mais certo se fazer o exame sem luvas. Não, pois é, né, meu irmão? Mas não dá, né? O que é proibido pelas normas da Anvisa. Acho que é proibido pelas normas morais. Claro. Enfim, quando um exame de imagem puder mostrar o que o dedo consegue sentir, sem enfiar uma câmera enorme... O uso do dedo poderá ser descartado. Puxa. Então, eu tenho uma coisa pra dizer pra você, que é um descrente, que é um cético na tecnologia e no potencial humano. Você disse aqui, acho muito difícil algum dia existir tecnologia que vai eliminar a necessidade do uso do dedo. Você já viu um vidro? Olha pra sua janela. Tá vendo o vidro? Você sabia que isso era areia? Um ser humano pegou areia e transformou ela em vidro. Nada é impossível pro ser humano. Exemplo, nada, maluco. O ser humano já foi à lua. Tem pessoas que não acreditam, mas ele já foi. Cara, nada é impossível. É só uma questão de esforço coletivo. A humanidade se unir. Tem microscópios que... Cara, tudo é possível. Ai, é fácil. Dá um super laser que vai lá e mede a textura. Tudo é possível. Eu acredito. Não perde a fé nisso. Não perco. Eu não perco a fé na humanidade. Marcelo Machado, 35 anos, analista de sistemas de São Paulo, SP. Ouvindo o Nerdcast sobre consultas, exames e check-ups, me lembrei de várias situações que passei. Sou um grande frequentador de hospitais, exames e afins. Vou contar três aqui resumidamente. Três? Vamos ver. Assim como o nosso colega Rex, já acordei durante uma cirurgia. Ai, meu Deus. Com 7 anos, tive o testículo retraído. Filha da puta subiu, não descia mais, e aí foi necessária uma intervenção cirúrgica para trazê-lo de volta ao lugar. Durante a cirurgia, eu acordei e comecei a cantar a música Galinha Magricela, do Balão Mágico. Até o fim da cirurgia. What? Minha mãe dizia que a anestesista achou bonitinho e resolveu me deixar acordado. Como assim, cara? Caraca. Não é possível. Com 34 anos, tive suspeita de varicocele. Variz é um saco. Ah, tá. E precisei fazer espermograma. Fui fazer o exame e foi bem diferente do exemplo citado no Nerdcast. Como o meu exame foi mais recente, algumas coisas podem ter mudado. Cheguei no laboratório, entreguei a ficha e fui chamado em uma sala. A enfermeira me entregou um potinho e disse que eu não deveria desperdiçar nada. Ai, meu Deus do céu. me mostrou uma TV, um controle remoto. Que nojo esse controle remoto. Cara, esse controle remoto... Não, mas no laboratório eles devem higienizar o controle remoto. É, no mínimo, né? No hotel não. No hotel não. Inclusive, eu tô ficando meio germ freak. E eu agora plastifico o controle remoto do hotel. Excelente. Eu entro no quarto e aí eu já vou logo se tiver frigobar. Frigobar, normalmente eles plastificam um copo, né? Sabe? Eu tiro o plástico do copo e boto o controle remoto dentro. Tá certo, porque o controle remoto ninguém limpa. Ninguém limpa. O cara vai limpar, vai passar pano, álcool, desinfetante, que seja no vaso, na pia. Vai trocar a roupa de cama, por mais fluidos que tenha, ele vai dar uma limpada. Mas o controle remoto, ele bota na cabeceira e acabou. Exatamente. E acabou, meu irmão. Nojento. Bom, ele mostrou na TV, o controle remoto e um cesto com revistas de nu feminino. Olha só. Ela saiu da salinha e disse pra eu chamar quando tivesse terminado. Ai, que vergonha, cara, que horror. Liguei a TV e havia alguns canais com filmes pornográficos. Uma das revistas tinha fotos da Nana Gouveia, olha aí. Será que eles higienizaram a revista ou algumas páginas estavam coladas? Não, cara. Aquela revista pesada, né? Forrei a poltrona com muito papel toalha, me sentei e me realizei. Nossa. No final das contas, o mais difícil foi mirar no potinho pra não desperdiçar nada. Ai, meu Deus. O segundo ponto mais difícil foi ficar pensando quanto tempo eu deveria demorar pra chamar a enfermeira de volta. Se eu chamo muito rápido, queimaria o filme como ejaculador precoce. Se demorasse muito, ficaria a sensação que eu era um pervertido. Existe, é uma dúvida válida. É uma Enfim, dúvida válida. Achei que 18 minutos era um bom tempo e chamei depois de 18 minutos, maluco. Caraca. Foi tempo demais. Você é o pervertido. E o terceiro conto, estou de licença médica nesse momento, semana retrasada fui ao hospital, pois estava com uma dor no estômago. Pelo menos eu achava que era isso. Chegando lá, o diagnóstico foi uma pedra nos rins, uma apendicite avançada e minha diabetes estava descompensada. Caraca, maluco! Tive que fazer cirurgia e ficar uns dias na UTI para controlar a diabetes. Caraca! Meu Deus, cara. Moral da história, ignorância é uma dádiva. Eu estava muito bem antes de ir ao médico e descobrir todas essas coisas. É, nego, não diz que só fica doente quem vai no médico? Você tava com dor no estômago, né, bonitão? É, exatamente, rapaz. Fica esperando só, sem ir ao médico. Larissa Martins, 20 anos, estudante de medicina, Curitiba, Paraná. Olha aí. Olha só, uma vizinha. Acreditem se quiserem, existe um exame pior do que vocês citaram no Nerdcast. É o chamado de urodinâmica. Ai, não. Já não gostei do... É, já o prefixo gostei. Assustou. Exato. Eu precisei fazer por estar com uma infecção urinária. Uhum. E o médico pediu este exame. Uhum. Trata-se de duas sondas. Não, isso não é sondas bom. Sempre... Nunca é bom. Sonda nunca é bom. Falou sonda, o médico falou sonda, você se fodeu. Uma... Eu não acredito. Uma é introduzida no ânus e outra pela uretra sem anestesia. Caraca, é praticamente um ataque alienígena. Exato. Ai, meu Deus. A sonda retal ou anal ou a de trás tem a função de medir a pressão e a uretral é para encher sua bexiga com um soro gelado. Puta merda. E você sente ele extremamente gelado entrando em você pela uretra. O cara não poderia dar água? Eu poderia beber soro se fosse... Eu falo, não, eu bebo não soro. Não vai chegar soro no teu, na tua bexiga, né? Ah, chega. Vai chegar misturado, caraca. Depois de colocar as sondas e sua bexiga estar cheia de soro gelado, ele pede para você fazer uns movimentos de esforço, como tossir, espirrar, pular. Pular! Para testar se você não tem incontinência urinária. Ai, meu Deus. Terminadas essas etapas desgraçadas, você ainda é obrigado a urinar naquelas privadas fakes. Privadas fake? Só com um assento e um funil embaixo. Ah, pra... Na frente do médico. Ah, não. Pois ele tem que contar o tempo que você leva para fazer xixi. Puta merda. Feito isso, ele ainda me pergunta, diz ela. Você demora assim normalmente ou está desconfortável? Desconfortável. Ai, meu Deus. Caraca. Ela tem termina dizendo que até hoje, mesmo em meu curso, não vi nenhum exame tão desagradável, nossa, doloroso e degradante quanto esse. Realmente, esse, cara. Esse porque é esse é o inferno na Terra, meu irmão. É. Faz aquelas cenas de que o alienígena mete sonda no cu, na bunda, na boca, no rabo, na orelha, sabe qual é? Vai entrando aquelas porra, aquelas sondas. Caraca, ai, meu irmão. Que inferno, cara. Caraca, putz, a gente já ultrapassou isso, cara. Isso é a Idade Média. Pois é, tem que ter outro jeito, né, cara? Carlos Eduardo Valese, 38 anos, cirurgião cardíaco. Curitiba, Paraná. Aí, o Azaghal, tá procurando um cardiologista aí? Vai. O doutor já morreu? Mas 38 anos, será que não é muito novo pra ser médico? Não, 38 anos já tem uma experiência. Então, é bom que com 38 anos ele é um médico que está acompanhando as modernidades, entendeu? Verdade. Você pega um médico muito velho, você não sabe se o cara tá parado no tempo, nos anos 70, exato. Ou se ele vai a congresso ou não, entendeu? Exato. Bom. Se bem que dizem que esses congressos é só putaria, né? Sou cirurgião, nerd, inclusive atendo pacientes do SUS ao lado do Nerd Office. Olha aí, Zagão! Olha, aquela fila é o SUS. O cara tá aqui do lado. Porra, vamos lá no Dr. Carlos Eduardo, porra? Porra, vamos mandar um e-mail pra ele pegar o telefone, qualquer emergência, né? Exato. Bom, falando sobre a teoria darwiniana, levantada pelo Rodrigo Fernandes, até concordo que a medicina está fazendo sua parte em manter os menos aptos vivos. Mas só pra dar mais tempo a eles fazerem merda, filmarem e colocarem no YouTube. Uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes que relutam em fazer tratamento contínuo é que nós não fomos feitos para durar mais do que 40 ou 50 anos. Se vivemos relativamente bem mais até os 80 ou 90 é porque a ciência descobriu o que nos matava antes e achou um jeito de tratar tudo isso. O preço da longevidade com saúde é o uso diário de um ou vários medicamentos. Ou não, hein? Depende, depende da harmonia. Tem aqueles japoneses lá pescadores que vivem 100 anos e o cara tá Eu vi uma entrevista de um maluco que foi no Jô Soares, que era um lavrador negro. O cara tinha cento e varada. O filho da mãe comia só comida de fazenda pesada, fumava aquele cigarro de palha, não era cigarro Philip Morris, né? Fumava o cigarro natural lá dele. Tinha uma mulher de 40 anos de idade, dava no couro todo dia e o cara não tomava nada mesmo, tomava cachaça e comia banha. Pois é. Mas era uma vida sem estresse, né? Tudo aquele negócio. Tem tudo uma harmonia, né? Eles dizem que a medicina alopática é... Eu vi uma menina que é médica no Twitter essa semana, não esqueci o nome dela, ela falou que a alopatia é combate. E a medicina chinesa é harmonia. E a homeopatia é outra parada lá que eu não lembro. Magia. Bom, ele continua aqui. Em relação ao ecocardiograma do Azaghal, o colega Popstar, que ele só chegou pra fazer o exame, provavelmente estava digitando os laudos nesse intervalo. Olha aí, Azaghal, explicação. Não era ecocardiograma. Aquela preparação. Era ultrassom. Para esclarecer o Alexandre, o anestésico mais comumente utilizado em endoscopias é o Propofol. Sim, aquele que o Michael Jackson gostava. Ele não induz analgesia, mas apenas hipnose. E começou a ser utilizado no final dos anos 70, mas se popularizou por aqui em procedimentos de endoscopia nos anos 90. Aí, eu fui antes do Propofol, maluco. Eu era ânsia de vômito o tempo todo. No pneumotórax, o seu pulmão não explode. O que seria divertido, menos para o dono do órgão. O que acontece é que o pulmão é revestido por uma camada de células chamada pleura visceral e a caixa torácica, costelas, músculos torácicos, é revestida internamente pela pleura parietal. Aí, ele tá dando show-off de médico tá. aqui. Tá. Essas duas camadas deslizam, entre aspas, uma sobre a outra durante a respiração. Quando ocorre um corte ou rasgo na pleura visceral, o ar dos pulmões fica encarcerado no tórax, entre o pulmão e a caixa torácica, causando um colapso do pulmão, dor, falta de ar, e se for maciço, até um desvio de todos os órgãos torácicos, incluindo o coração, para o lado oposto, meu. Caraca, maluco. O pneumotórax espontâneo pode ser causado por um defeito genético ou por bolhas de enfisema em fumantes. O 3D tem ambos os fatores de risco. Toma aí. Caraca. E fuma aí, mesmo, vagabundo. Fuma mesmo. Gustavo Volpe, 32 anos, cardiologista. Olha aí, outro cardiologista. Baltimore, Maryland. Ah, bom. USA. Esse aí já tá lá longe. Esse pode nos ajudar numa viagem. É, quem sabe? A gente já, qualquer problema a gente liga pro Dr. Gustavo. Sobre o toque retal. Olha aí, pronto. Se você examina o coração através do reto, meu amigo, você é um médico filha da puta do caralho. É um exame importante e tem vários outros usos além do exame de próstata. Lá vem, o cardiologista filha da puta. Mas o que ninguém pensa é no constrangimento que o médico passa ao fazer esse tipo de exame. Quando ainda era aluno, aconteceu uma história muito engraçada comigo. Se ela é engraçada, já não te constrangeu. talvez hoje seja engraçado. Estava num dos meus plantões da disciplina de cirurgia quando chegou um senhor muito velho, acamado e com demência de Alzheimer avançada. Já nem se comunicava mais há alguns anos. Junto com a filha, que era a cuidadora dele. Como ela vinha relatando que ele havia evacuado com sangue, o toque retal era necessário no exame. Bem, preparei tudo e com a ajuda da filha, posicionei o paciente para o exame. Ai, meu Deus. Quando acabei de introduzir o dedo, o senhorzinho começou a falar: tira o dedo aí, tira o dedo aí, tira o dedo aí, tira o dedo aí. Caraca, o cara falou. Eu fiz um esforço tremendo para não rir. Mas quando olhei para a filha, ela estava rindo alto. Ela olhou para mim e disse: doutor, meu pai não falava há mais de 2 anos. Meu Deus. Tem coisa que a gente não esquece. Você vê o sistema de defesa do corpo, cara, ele volta tudo. O sonho do Azaghal de substituir o toque retal pelo exame de ressonância já é possível. Ih, Azaghal, olha aí. Não é um sonho, é uma esperança. Só tem um problema. Para fazer qualquer exame de ressonância, você precisa colocar uma bobina perto da área a ser examinada. Uh-huh. Olha só aqui embaixo a foto de uma bobina para o exame de próstata. Ai, meu Deus. Essa é uma piroca de metal de 20 metros, né? Exatamente. Nossa, cara. Eu não sei o que é pior. Você vai ter que tomar alguma coisa, cara. Mas peraí, olha só. Quando eu faço ultrassom, o cara não precisa abrir o meu tórax pra ir botar a máquina no meu fígado. Mas ele precisa botar a parada lá, cara. Então essa não é a esperança. A esperança ainda está por vir. Tá certo. Excelente. Muito bem, a gente falou recentemente de ordens militares medievais. Sobre os hospitalares, os templários, etc. Essas ordens, essas forças especiais de elite hoje são uma... meio que o desdobramento dessas ordens antigas, é isso? Não. Porque a gente tinha também no passado, longínquo, forças especiais. Os Rashashins não eram... Como é que é? Uma tropa de elite lá, de assassinos. Rashashins? Rashashins, exato. Não, os próprios ninjas, né? Ninjas? É. Verdade. As tropas especiais estão mais pra ninja do que pra cavaleiro templário, porque não tem componente religioso nem nada, são totalmente seculares. O que ficou foi o conceito de que você não tem como treinar todo mundo igual, né? Então você tem que ter os seus pontos fortes específicos, ainda mais hoje que a gente vive num tempo de especialidades. Cada um tem que ser muito dentro de uma certa especialidade pra ser funcional, né? Se você quer saber de tudo hoje em dia, você não vai saber, né? Não vai ser eficiente pro que quer na parte militar. Até na Idade Média, você tinha uma certa tropa de elite. Você tinha um exército regular lá, que era formado de camponeses e tudo mais. Isso é importante colocar, isso aí. E a galera que vinha de armadura, que vinha mais caprichado, que eram os nobres, eles eram uma tropa de elite porque eles eram os únicos realmente treinados. Esses realmente eram soldados. Mas talvez fosse uma coisa planejada, fosse mais uma diferenciação de quem pode alcançar aquele treinamento e aqueles recursos e quem não podia, né? É porque também é muito caro você manter uma tropa mega especializada, mega treinada. Você não tem dinheiro pra manter uma cambada gigante desse jeito. É, exato. A questão da tropa de elite não é só o treinamento puxado, que é mais selecionado. Beleza, tem essa parte. Mas é uma galera que custa muito mais caro, né, cara? Em tese, tu não tá em guerra toda hora. Em tese, né? Você não estaria em guerra toda hora. Se você colocar, por exemplo, um exército, sei lá, de 300 mil homens, tu colocar 300 mil homens sendo soldados 100% do tempo, mesmo quando tem guerra, o país vai à falência. Você pode fazer uma alusão aos Estados Unidos hoje, em termos do que eles gastam com... qual é o orçamento militar? Eles gastam hoje mais do que os 10 países seguintes que mais gastam somados, entendeu? Pois é. Caraca. A gente viu no Nerdcast sobre a Coreia, proporcionalmente, o quanto eles gastam também em militar, né? O único país do mundo que tem um exército de contingente completo. Eles não estão em guerra, né, cara? Isso que eu ia falar. Quando um país não está em guerra, ele não pode sustentar os números que ele sustenta durante uma guerra, né? O exército de qualquer país cresce muito mais durante uma guerra, certo? Sim. A menos que o dirigente do país seja um tirano plano sinistro, ele não consegue manter a população toda trabalhando pra manter um exército do tamanho de um bonde gigante pra nada. Então, tem que ter um exército menor de qualquer maneira fora da guerra. Por isso que eles resolvem fazer as tropas especiais. O exército americano, no dia 1º de setembro de 1939, o dia que começou a Segunda Guerra, né? A Alemanha invadiu a Polônia. O exército americano tinha 174 mil soldados e mais 200 mil na Guarda Nacional. Era o 17º exército do mundo em termos de tamanho. Em 1945, quando acabou a guerra, o exército americano tinha 8 milhões e 300 mil soldados, e homens e mulheres, etc. Né? Olha só o que aconteceu em 5 anos de guerra, né? 6 anos de guerra. Quando você fala isso, eu sempre lembro daquela cena do Band of Brothers, os velhinhos falando, né? Eles foram atacados, Pearl Harbor, a gente já sabe tudo isso. E aí o cara fala que todo mundo na cidadezinha dele foi voluntário. E os caras que não conseguiram passar no exame médico se suicidaram, porque eles não conseguiram entrar pro exército, né? Tamanho foi o sentimento de mobilização naquela época pra isso mesmo. Teve um fenômeno parecido depois do ataque às Torres Gêmeas, mas não foi Exato. Nem perto desse daí, né, cara? Mas teve uma mobilização parecida naquela época. Eu lembro até de um jogador de futebol americano que abandonou os campos, a chance de assinar um contrato lá milionário, e foi embora pra guerra, cara. Já o Muhammad Ali. É. Tem o sistema dos reservistas, né? Sim. Talvez um exemplo até melhor seja Israel, cara. Porque Israel, eles realmente lá têm 3 anos de serviço militar e todo mundo é reservista e é chamado toda hora. Toda hora estoura uma guerrazinha lá, né? Eles estão em guerra direto, né? Exatamente. Mas a boa pergunta aqui, alguém aqui serviu o exército? Todo mundo é reservista. Todo mundo passou no exército contingente? Eu sou reservista da Marinha, então já sabe. Marinha, tu escolheu Marinha? Tu tá maluco? qual o problema? Cara, tu girou uma roleta perigosíssima. Se não me engano, o JP também. Não. Eu sou reservista da aeronáutica. E eu fui liberado na última leva. O cara chegou a medir minha cabeça pro tamanho do capacete. Isso aconteceu comigo também. Eu fui tirado na fila, eu era o segundo pra cortar o cabelo, pra raspar o cabelo, e me tiraram de lá nessa hora, cara. Acho que vale um Nerdcast só sobre recrutamento. Tem histórias ótimas do Capitão Benigno. Capitão Benigno salvou a nossa. Salvou a galera, não foi? Grande Capitão Benigno. Até antigamente, né, quando um país ou um reino entrava em guerra, eles saíam catando, né, a galera em geral, né, pra transformar em soldado. Fazia um avistamento compulsório e você podia escolher entre ser soldado ou morrer. Mas aí você vira soldado, sabe, estatística, né, você vai ser um dos milhões que vão cair mortos logo na primeira batalha, né, cara. É porque a guerra até o século XX é uma parada muito de números, né, então assim, os caras, morreu 1 milhão do lado, morreu 900 mil do outro, o lado que morreu 900 mil ganhou. Não tinha uma força militar de verdade. Não ser Roma, essas paradas. Pois é, e na verdade não fazia muita diferença. Assim, fazia diferença para ataques planejados, mas as principais batalhas eram feitas quase que só com números. Cambada de um lado, cambada do outro, porrada direto. O exército regular cresce e diminui de acordo com os conflitos e necessidades, porque ele é feito de uma galera básica, né? Mas as forças especiais, elas têm que existir sempre, né? Sempre. É para garantir a segurança do país, né? Basicamente. E mesmo porque as forças especiais, elas nem entram em conflitos diretos. Exatamente, né? Você tem uma guerra, eles não mandam uma força especial, eles mandam aquela mulada, né? A força especial, ela trabalha de outras maneiras, protegendo fronteira, fazendo incursão, esse tipo de ação mais específica. Ações mais cirúrgicas. Isso. Exato, né? Você mandar a força especial pra um combate normal é um desperdício de dinheiro. Exato, você manda eles pra um combate normal. Nego matou eles, você perdeu os caras que você treinou por, sei lá, 10 anos e foi pro lixo. Exatamente. Mas tem uma outra coisa, as forças especiais, elas trabalham fora da guerra também. Né? É. Exato. Elas trabalham o tempo inteiro, maluco. A força especial é o cara que você manda pra assassinar o presidente do outro país que vai morrer de causas naturais. Então, por exemplo, já que a gente falou de Segunda Guerra, a Gestapo era uma força especial, não era? Sim e não. A Gestapo era mais uma polícia secreta. A Gestapo era uma mistura de uma polícia federal com uma polícia secreta. O que é uma polícia secreta? A polícia secreta é o cara que investiga todo mundo que o governo acha que pode oferecer risco. A polícia política também, né? É. Botando em contexto, era um governo extremamente paranoico, né? Então precisava de uma polícia secreta eficiente. Mas por que é chamada de secreta? As pessoas pessoas não sabem, você é da Polícia Secreta, então não é mais secreto. A Polícia Secreta é a Polícia Federal, só que sem o colete. Na Alemanha, especialmente, o Blohan pode me corrigir aí, mas a Gestapo tinha uma parada de que realmente o cara não sabia quem era Gestapo e quem não era. E eles tinham uma rede absurda, era tipo assim, um membro da Gestapo por cada 30, 40 cidadãos de Berlim, do negócio, era uma coisa absurda. Além dos caras da Gestapo, eles tinham uma porrada de informante que não é oficialmente Gestapo, mas estavam ali, a Gestapo que prendia os judeus, por exemplo. Ou então alguém que pode ser, tipo, fosse anti-partido nazista lá, nego ia catava. Isso sim. A Gestapo não prende um judeu. A Gestapo prenderia, por exemplo, o dono da Krupp. O cara que é importante pro partido por algum motivo. Tipo, o dono da metalúrgica tal vai fugir pra Suíça e a gente não quer que isso aconteça. Aí a Gestapo se envolvia em garantir que o sujeito não ia fugir pra Suíça. Pegar o cara no caminho. Mas é uma força especial ou era uma polícia, simplesmente? Não é bem uma força especial de ataque. É até importante falar dela antes, na verdade, porque para essas forças especiais, para essas tropas de elite entrarem em ação, elas precisam saber o que está acontecendo. Por exemplo, você quer fazer uma operação, invadir um país, invadir uma fortaleza. Como é que você vai saber disso? Como é que você vai ter essa informação? Você precisa empregar inteligência, empregar espiões. Exatamente. É por isso que é interessante falar um pouco antes de falar das forças especiais, falar desses órgãos de inteligência. A Gestapo. E eles trabalham de mãos dadas, porque uma força especial que não saiba o que vai fazer vira exército regular, né, cara? Pois é. Então a gente tá falando de órgãos de inteligência, é isso mesmo. Então, bora. O melhor exemplo... Essas forças especiais, elas são a mão forte do cérebro do... Entendeu? É o cérebro, né? Não são o cérebro. O cérebro é a agência de inteligência, sei lá, agência de espionagem, que seja. Ela determina uma coisa e quando tem que dar porrada, eles mandam uma força especial, entendeu? Isso, exatamente isso. Exatamente isso, é. Que nem o negócio do Bin Laden lá, que a gente viu. Isso, né? O filme é isso. A CIA ficou lá A CIA faz toda a parte de investigação, monitoramento. De pegar o cara, chamaram os Navy Seals, né? Vou dar um exemplo, vamos lá. É, Rambo, né? Rambo 2, Rambo 1, qual foi? Eu não lembro. Lembra que o cara vai falar com o cara da CIA, que ele pega, depois o cara tá de roupa civil, né? Rambo 2. E o Rambo tá trabalhando com o Trautman. Então a gente fica, pô, peraí, mas a CIA tá mandando no cara, que tal? Porque a CIA é civil. Mas aquilo ali era uma maluquice do caralho, né, cara? Não, mas... pro nerd bizarro. Aquilo ali é mesmo mais louco que tem, né, cara? Mas é isso, a CIA é uma agência civil, ela faz espionagem, ela faz inteligência, ela passa aquilo pro, no caso, né, passaria aquilo pro presidente, aí o presidente, sim, ele tem o poder de enviar as forças especiais. Sim, sim, exatamente. Então assim que funciona. É que aquela CIA era muito a mão da caralho, aquela CIA não envolveu o presidente, não envolveu porra nenhuma, né, cara? A CIA e o exército são no mesmo nível hierárquico, então, assim, os caras da CIA não mandam nos militares. Com certeza não. Nem vice-versa, mas quando eles estão em operação, o que rola, basicamente, é que existe um entendimento que o cara da CIA dá as informações e os militares agem. E o presidente deveria tirar as disputas. Se tiver uma disputa entre o cara da CIA e o exército sobre quem é que tá dando a ordem, o presidente deveria, afinal, vai fazer o que o cara mandou. Na verdade, eu acho que existe uma hierarquia de decisões, porque o cara da CIA não pode mandar, né? Ele tem que pegar e falar, eu descobri isso. E aí você tem o executivo que vai falar pro exército, faz. A CIA faz a análise de cenário. A CIA prepara a operação e passa pro exército. Na verdade, nem a operação, eu acho que a CIA prepara. Ela coleta informações, mostra o cenário e fala, a gente precisa de uma operação pra fazer isso. Agora, tem um caso que é exceção a essa regra. Qual? Jack Bauer. Exatamente. A CTU do Jack Bauer tinha os dois braços. Exatamente. Ela tinha o braço investigativo e o braço de ação, né? Mas aí e o Jack Bauer tava nos dois. Jack Bauer, ele fazia tudo. E ele fazia investigação em campo, maluco. O cara, ele descobria e matava na sequência. Descobri! A CIA, oficialmente, ela só investigaria. Os agentes da CIA jamais botariam a mão na massa. Mas, na prática, a gente sabe, historicamente, que não é muito bem assim que funciona. O pessoal gosta de dar uns cheirinhos, né? Gosta de dar cheirinhos. Gosta de dar uns tapas na cara, gosta de uma eletricidade. Eles fazem as duas coisas. Mas é porque existe um conflito de ego enorme. É. Existe o medo de perder eficiência, né? De vazar a informação, se você tem que envolver outras pessoas no negócio. Tem um acúmulo de fracassos de um lado e do outro, que gera... Não, um pé atrás, enfim, tem um monte de coisa. E tem a própria velocidade da ação. Às vezes o cara viu o sujeito no lugar, não sei o quê. Ele não dá tempo até subir na linha de comando dele pro comandante pra ver o que vai fazer, o sujeito já fugiu, pô. Se eu fizer isso, até nego vir questionar o que é, o cara já fugiu, né? Pois então, o cara já foi, já era. Então, por exemplo, a Operação Bahia dos Porcos, que foi a tentativa de retomada do poder em Cuba depois da Revolução do Fidel, foi a primeira operação organizada pela CIA, não foi? Segundo o Bom Pastor, Então, mas foi um puta fracasso, porque os caras fizeram... Não foi uma ação oficial da CIA. Não, mas então, foi uma ação organizada por um órgão de inteligência. Não teve militar envolvido. Rapaz. Aí você vê o problema. Se a execução fosse da CIA diretamente, de repente não teria vazado a informação. Então, mas a CIA não poderia executar uma ação dessa. Porque uma coisa é você matar um diplomata... Ou... Pois é, uma ação de invasão dessa, os militares ficariam putos. Eu acho que não teria nem capacidade pra fazer uma invasão de um país, né? Naquela época, eu acho que a gente não tinha nem pessoal pra nem sonhar em fazer uma invasão de o que seja. É, porque esses órgãos de inteligência, eles normalmente não têm poder bélico. É. Não, zero. Nenhum, eles zero. Eles têm pequenos armamentos. O investimento deles é tecnologia. Exatamente. Não é... É tecnologia e suborno, né? Eles compram as pessoas. Você tá focando especialmente nos Estados Unidos, mas depende da estrutura. Você tem o do Mossad, por exemplo, que faz os dois, né? Mossad é um instituto de inteligência de Israel. De Israel. Que oficialmente não existe. O Mossad fica direto abaixo só do primeiro-ministro. E os caras, até a maior parte dos agentes deles são militares, mas são ex-militares. Eles não são militares enquanto eles estão no Mossad. Do exército. O importante é a habilidade de planejar, tomar a decisão e executar tudo ao mesmo tempo. Porque o Mossad tem essa capacidade, né? Por exemplo, a missão deles é identificar o fulano e matar. Quando eles acharem o fulano, eles não precisam pedir permissão pra mais ninguém pra matar o cara. E tem outra coisa também. O Mossad, ele tem o poder, né, claro, a partir do primeiro-ministro, de recrutar qualquer um, especialmente um reservista ou especialmente um cara que esteja na ativa. Então, assim, o cara pode recrutar um cara que não seja militar. Cara... Pode recrutar o Eric Bana, é isso. Pode recrutar o Eric Bana, exatamente. Eu tenho um primo que fez um treinamento intensivão lá no Mossad. Conta de novo, fala que é um tio, por favor. não é um primo mesmo. Isso é outra geração de maluco, cara. É, filho do tio, primo, né? Primo que fez o treinamento lá e ele é sinistro, bicho. Ele foi durante um bom tempo o chefe da segurança do cara que era o presidente do Itaú. Cara. Hoje em dia ele tá... Não sei nem com o que exatamente ele tá trabalhando. Eu acho que ele tá trabalhando com coisa de... Aí São Paulo, de combate quando tem rebelião, assim, de tipo Febem, essas porras. Sim, ele é o primeiro a chegar na parada. Puta merda. É o negociador. Não sei se ele negocia muito não, cara. Clássico desse serviço de inteligência é que geralmente eles se dividem em serviço de inteligência interno e externo. Então, a CIA, ela só cuida de assuntos externos. Dentro dos Estados Unidos, a FBI. Tem essa diferença. A KGB, por exemplo, era as duas coisas. Por isso que a KGB era tão sinistra. Mas a KGB cuida de assunto até no inferno, meu irmão. Nos Estados Unidos, quando abrem uma porta pro inferno, pra qualquer dimensão desgraçada dessas, eles têm que mandar o Hellboy lá, o Burô, paranormal. Na Rússia, não, meu irmão. Na Rússia... Vai o Vladimir Putin em pessoa. Exato. Exato, cara. O cara vai mandar até o presidente, maluco. O FBI, ele também pode até atuar fora dos Estados Unidos, dependendo do rumo que a investigação tome, né? Mas ela se inicia dentro do país. Eu entendi o que o Dudu tava falando, que é assuntos internos dos Estados Unidos, não política externa. Porque o FBI analisa também guerra ao terrorismo, que às vezes passa da fronteira, não, óbvio. Mas, né? É um assunto interno que extrapola as fronteiras. O correto seria eles investigarem só a parte de terrorismo. Essa seria o mais correto. Investiga um crime também, porque crime existe e a polícia federal. O FBI? Não, o FBI, na verdade, só deveria investigar crime. É, exato. Terrorismo surgiu por uma necessidade. Terrorismo surgiu pra aumentar os poderes dele. Eles oficialmente eram só uma polícia. Eles vieram polícia de espionagem. Mas a CIA também não tinha o manpower e a estrutura pra investigar a galera que tá agindo aqui internamente. Exato. Entendeu? Por isso a necessidade de ampliar os poderes da FBI. E tinha uma parada política que é o seguinte. Os americanos sempre entubaram mais ou menos bem o fato da CIA existir pra investigar os outros. Você dizer que a CIA investigar os americanos não ia passar. Exato. Porque a CIA é bem controversa, né? Tem isso também. Esse conceito da CIA investigando o próprio americano, ele mexe um pouquinho com a liberdade pessoal de cada um, entendeu? Que isso já foi pro caralho há muito tempo, não com a CIA especificamente, mas com o NSA, né? Porque esse O NSA é National Security Agency, né? Dos Estados Unidos, né? Nesse momento, eles estão nos escutando e decidindo se vão manter essa porra não, né, cara? Não, e é flag pra todo mundo, mano. Mas também tu viadinho, ele vai te perguntar. E aquela conversa lá no... Mas eu tô falando bem pra caralho. Caraca, fudeu. Eu entrei no site da NSA, cara. Agora tô sendo monitorado pro resto da vida. Tá lascado. Não entrem nsa.gov. Tu fudeu todo mundo, cara. A casa caiu. Helicóptero pior, silencioso. Pior, licença, não tinha que sair o Nerdcast. Todo mundo entrar, foi... Porra, a NSA vai ficar maluca, cara. Caraca, é verdade. Se todo mundo entrar no dia do Nerdcast, fodeu. Caraca, não, é sério, olha só. Isso ia ser uma ideia maneira, mas não façam isso. De todo mundo entrar, tem um pico de acesso inacreditável do Brasil. Caraca, não, eu tenho que fazer um comentário muito importante. A capital do Brasil é Buenos Aires, por favor. Eu me lembrei que um dos primeiros serviços de inteligência que foram criados, que aliás a galera vai conhecer aí, que foi o que deu origem ao MI6, que é o do nosso querido James Bond, né? Uhum. Foi o Serviço Secreto Bureau. E ele surgiu exatamente em 1909, cara, porque o Império Britânico era gigante, né? E na Inglaterra você tinha a nossa famosa Scotland Yard, né? E aí você tinha, como é que, o que que tava acontecendo nas colônias, maluco? O que que tava acontecendo? Se tinha alguém querendo se insurgir, se tinha revolucionários, quem vai ser o cara pra investigar essa parada? Então foi necessidade. Sempre que a gente fala de Nerdcast de história, sempre que a gente fala, a gente sabe que tem uma coisa orgânica que leva aquilo. Sempre história é isso, né? Então foi essa necessidade de criar um órgão de inteligência pra tentar descobrir o que que tava acontecendo nas colônias. E aí, novamente, se tivesse algum problema numa colônia tal, ou numa fortaleza, aí você manda o seu exército, manda as tropas e tal. Então esse bureau de serviço foi que depois deu origem ao MI6, que também é chamado de Special Intelligence Service, né? Mas ele se desmembrou, porque ele tem o MI5, que é o que faz a investigação interna, que também é parecido o conceito lá do FBI. Né? Mas o que significa MI5 e MI6? Mission Impossible 5, Mission Impossible 5. E o 1, 2, 3 e 4? Ah, eles são secretos mesmo. Ninguém sabe que é isso. E a KGB também é recente, ela também foi uma variação de uma polícia secreta criada por um motivo específico, que era a investigação lá do Império Russo. Né? O que significa KGB? Agora eu vou foder você. Aí eu tô fodendo, galera. Ah, se eu não me engano, é Serviço de Inteligência do Estado. Não, também. Mas eu quero em russo. Ah, russo. Quero Kalashnikov. Kalashnikov. Kroiska. É Comitê de Segurança do Estado. Isso. E em russo é Comitê de Gurdarovsky, de O B é Boris. Boris. E a KGB é o que você falou, lida com tudo, né? Lida com interno e externo. É, não mais, né? Porque já acabou. É, não mais, é, lidava. A FSB agora é fazer a mesma coisa que eles, só mudou de nome, é verdade. A KGB caiu com a União Soviética, né? Em 91. E eles já continuam com uma força dentro do governo muito grande, né? Caiu, entre aspas, mas daquelas russas gigantes. É, fecharam pra abrir outra. Não, mas a questão é que todos os ex-agentes da KGB. Nenhum deles ficou desempregado. Ah, não foi vender salsicha na rua. Virou presidente, por exemplo. Exato. Virou presidente. Aquela foto que tem o presidente americano, acho que é o Reagan, né? Que tem o Putin fingindo ser um turista. Aquela foto é sensacional, né, cara? Caraca, eu não conheço. Que foto é essa? Não conhece? Tem uma foto, cara, do Putin. Do Putin enquanto ele era agente da KGB. Enquanto era agente se fazendo de turista num evento com o presidente. Eu acho que eu tenho quase certeza que é o Reagan, mas agora eu não tenho certeza. É o Ronald Reagan, peraí. Essa procura por Reagan e Putin. E você vai ver a foto do Reagan apertando a mão do moleque. E atrás tem um mega turista russo de máquina de foto no pescoço. Caraca, e é o cara agente da KGB. Que beleza. Mas é depois que a KGB acabou, esses caras ou foram pro governo, né? Ou foram pro crime, né, cara? Eu tô vendo essa foto, tem um problema aí. Cara, como é que o serviço secreto, ele não desconfia de um turista russo, cara? Não, olha só. Não, ele tá na Rússia, cara. O Gorbachev tá ali mesmo. Essa foto foi tirada na Praça Vermelha. Na verdade, não tem ninguém na Praça Vermelha em nenhum lugar ali que não seja ou agente americano ou agente russo. Isso não é uma verdade. Até o moleque é, cara. Mas vamos pros militares. A galera que bota a mão na massa. Eu acho isso muito louco, por exemplo. A Marinha dos Estados Unidos tem avião. What the fuck? Tem, ué. Mas não é Marinha? Aviões faz o quê? Carrega avião, caralho. Cara, não faz sentido. Tinha que ser um trabalho em conjunto, cara. Não, que... Ah, é. A Marinha dirige porta-aviões e a aeronáutica... É o meu pensamento. Eu até aceito que a Marinha tem aviões. Mas é foda que os melhores pilotos são da Marinha, não da aeronáutica. Exato, meu irmão. Então acaba com a merda da aeronáutica. Acaba com essa porra. Mas é que o exército americano já teve aviões também. Isso aí, Azaghal, é trauma de quem viu Top Gun. E não entendia porque que o cara usava roupa de marinheiro. Eu não entendo até hoje. Pô, olha só. Ah, ele era marinheiro, é verdade. Mas, cara, olha só. Pra mim, assim, marinha água, tipo Aquaman, sacou? velho. A água tem o porta-aviões, maluco. Não, caraca, não faz sentido. É uma negação das paradas. Acaba, pega a aeronáutica, acaba, transfere a verba da aeronáutica pra NASA. Não, quer que eu te confunda mais, Azaghal? Uma das melhores tropas de terra são os fuzileiros navais, que são da Marinha. É. Exato! A Marinha Americana é pica foda, né, cara? Aí tem uma parada. Se você pega a estrutura militar do Brasil, você tem as três forças, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui nos Estados Unidos você tem quatro forças. Os Marines são considerados uma força à parte, com comando à parte. Ah, é? Você tem a Marinha e tem os Mariners. Você tem que seguir pela história da parada, como é que ele foi criado. Por isso que fica essa maluquice que fica nesse sentido. É maluquice, mas é, entendeu? A Aeronáutica fica sem sentido porque a Aeronáutica veio por último. Os Mariners são diferentes dos Navy Seals. É um poder militar à parte, é um quarto comando militar. Mas entendeu? O Navy Seal tá onde? Marinha, Navy. É Marinha. O Navy Seal é uma tropa especial, é diferente. Nunca respeitei a Marinha, vou ter que respeitar agora. Os Mariners são como se fosse um exército. 37 anos na cara. A responsabilidade do Mariner é fazer ataque de exército a partir do mar. A diferença é a seguinte, os Mariners é tropa de elite. Não, não, não. Não, é sim, cara, eles são bem, mais bem treinados. Não é. Não é, não é. O Mariner é uma tropa tão grande quanto o exército. Regular. Os Navy Seals, sim, é uma tropa de elite. Tem gente que passa do exército pra ser Mariner, entendeu? Existe um processo de seleção interno lá dentro do exército pra virar Mariner. Mas você pode se alistar direto também nos Mariners. Mas peraí, no exército ou na Marinha? Nos militares. Lugar. Ah, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser um civil normal ou se alistar nos Mariners. Sim, entendeu? Tá, beleza. A parada é que eles têm um critério de seleção mais pesado, né? Qualquer um que eles aceitam, entendeu? Tem que passar lá pelos critérios. Aquele filme deles. Da G.I. Jane é Mariners? É Mariner. Ah, é, o Mariner seria a tropa de ponta que vai de barco. São os caras que desembarcam e fazem o primeiro ataque. Eles têm a especialização de assalto anfíbio. É isso. Tirou um pedal pra atacar a Marinha. É interessante que os Mariners foram criados antes dos Estados Unidos. Hein? É, antes de ser o país, antes de ter a independência. Como assim? Era 1775. A Revolução foi em 76. Olha. Eles eram milícia já. Deixou todo mundo calado, parabéns. Estou tentando fazer sentido da parada, cabeça. A gente entendeu que os Mariners vieram antes dos Estados Unidos e são... Eu não respondo a ninguém, só a Deus. Mas a gente não entendeu. É, a gente não entendeu. Põe um asterisco aí nessa frase. Os Navy Seals, eles são as focas... Eles usam roupa de borracha, é isso? Eles que mataram Bin Laden, pra você ter uma ideia. Ah, não. É. Como, cara? No meio do deserto? Marinha, foca, no meio do deserto, não, eles cara. Eles são tropas de elite. A maguinha tava vendo já, cara. Desceram de helicóptero. Caraca, olha só, cara. Presta... Não tinha água. Não tinha água. Ele não era jurisdição dos eles caras. Jogaram, claro que era. Eles... Olha só, pra mim, Navy Seals é o seguinte. Eles voltaram pro navio e jogaram o corpo no mar, cara. Não, olha só. Pra mim, Navy Seals é o seguinte. Aquele bote com motor sinistro, aquele isso, bote inflável. Isso, é isso aí, maluco. E os agora caras tá... vêm com metade do corpo já pra fora, sabe? É? Se joga de costas com o pé de pato pra cima. Isso é Navy Seal, meu irmão. Instala explosivo no casco do navio. Quando tá explodindo tudo, ele sobe e mata todo mundo que nem ninja. Exato. Com roupa de borracha, roupa de mergulho. Ele chega em casa depois e não molhou nem o cabelo. É, cara, mas isso é negocinho, cara. Agora eu tô imaginando os caras descendo pra matar o Bin Laden de escafandro, aquela porra. Tô... De pato, de pato, né, que até pessoa. Aí... Olha só, os Navy Seals, eles atuam em qualquer... no ar, na terra e na água. Essa porra tá muito zoada, cara. Não, tá, cara, muito zoado, cara. Eles são parte da SOCOM, que é a Special Operations Command. Esse é outra força armada? É um comando não, especial. Comando de ação integrado entre as forças. Que, né? Entre todas as forças. Entre Exército, Aeronáutica, Marinha e Marine. Mas é uma corporação da Marinha. Sim. Navy Seals da Marinha. Sim. O que justifica a ação ter sido feita pelos Navy Seals foi que provavelmente eles chegaram à conclusão de onde era melhor sair a tropa que fosse executar o negócio. Entendeu? Inclusive, na Guerra ao Terror, os Seals foram utilizados quase exclusivamente em operações terrestres. Tem que rever essa merda. Tudo nome, né, cara? O CIO é foca? CIO é foca. Não, mas é uma sigla, cara. Sabe como é que são feitas essas siglas, né? Eles primeiro dão o nome e falam assim, o S, o que, que a gente bota? Secret. Pois é, exatamente. O CIO é o seguinte, é S-E-A-L, certo? CIO, certo. De foca. É. Que nem o cantor. É, exato. É, inclusive eles têm um AP3 que é um fone de ouvido tocando Crazy. E loop, né? Crazy loop. Olha só, o S-E é de C, de mar, certo? Sim. Eles pegaram só o S e R. O A eles ignoram. O A de air e o L é de land. Então é sea, air, land. Então eles atuam em tudo que é lugar, cara. Focas com asas que correm. Exato. Tem uma operação espetacular do Navy Seals que aconteceu, sei lá, um ano atrás, que foi quando sequestraram aquele capitão do navio americano lá, os piratas somalianos. É isso que eu queria, uma operação no mar. Então, perfeito. Você lembra dessa parada? Os caras... Não lembro, mas eu já tô imaginando um bote com os caras dentro. Então, o que aconteceu? A Somália ali tem pirata pra caralho, volta e meia eles sequestram o navio e exigem resgate. É uma região bem escrota. É. Tem até um South Park que o Eric Cartman quer ir pra Somália pra ser pirata. E leva uma galera pra lá. Então, o que acontece? Os somalianos chegaram, invadiram o navio, os caras lutaram, deram mangueirada nos... Mangueirada? Ligaram a mangueira em cima dos caras. Ah, pensei que tava suga de mangueira no maluco. Não, ligaram a mangueira. E aí, porra, assim, Somália, né? Foda, né? Os caras terminaram pegando o capitão de refém e indo pra um bote salvar vidas. E ficaram... Olha o bote. Olha o bote. Então, entraram no bote salvar vidas. Aí o que acontece? Chegaram dois navios militares americanos, ficaram cercando o bote. Porque o navio sequestrado era americano. Era americano. E o capitão era americano. Aí, as correntes ali estavam levando o bote pro território somaliano. Sei lá, algum território que os navios não iam poder mais usar. Aí os navios começaram a bater no bote pra ele não ir. E eles acabaram convencendo os caras de botar um cabo no bote. Aí que foi a parada. Mantiveram o bote em águas internacionais, que é isso que interessa, né? Aí sim, chamaram os Navy Seals. Os caras foram de helicópteros, caíram na água com o bote. Ah, caralho! Aí, porra, meu irmão. Aí sim, cara. Aí eles foram de bote até o navio militar americano. Os caras inflaram o bote no salto. Pularam do helicóptero, inflaram o bote, caíram no mar dentro do bote. Caíram de equipamento, tudo, de rifle, de sniper. Com camisinha na ponta, né? Rifle com a camisinha no cano. Eles, o barco americano tava puxando o bote com três piratas e um refém, né? Eles deitaram três snipers nas costas do navio, apontando... Cara, parece aquelas pegadinhas, você tem um bote com três piratas e um refém. Exato. E um Navy Seal do outro lado. E aí é maneiro que outro dia a gente... fez um Nerd Player lá daquele Ghost Recon Future Soldier e tem um negócio que é o Sync Shot, que todos os membros da unidade atiram sincronizado, né? Pra que não tenha reação, matar todos os caras, eliminar todas as ameaças simultaneamente, né? E é isso que os caras fizeram, isso existe mesmo, cara. Os três snipers, cada um mirou na cabeça de um pirata somaliano e fizeram um Sync Shot e mataram os três ao mesmo tempo e resgataram o capitão. Detalhe importante, eles estavam no mar. No navio, balançando. E os caras piratas somalianos estavam num bote. Num bote fechado. Caraca, meu irmão. Aí sim. É, não é? Aí você vê como os caras no ambiente deles são fodas. Aí, na hora de matar o Osama Bin Laden, eles vão chamar outro cara, entendeu? Não, os caras foram sinistros. Os caras são tropa de elite, porra. E não podia errar, né? Se errasse, o cara morria. Tinha que matar os três ao mesmo tempo. E o Obama que autorizou usar a força letal e os caras pegaram. Ele falou, senta o dedo nessa porra. Então, os caras são sinistros, entendeu? Quem é que você vai chamar pra matar o cara mais procurado do mundo, né, cara? Vai ser esse. Porque o exército também tem suas unidades de elite por dentro do exército, né? É uma questão estratégica mesmo de quem vai fazer a ação. Quais são as unidades do exército? Tem alguma? Tem aquele do Chuck Norris. Delta Force. Delta Force, nossa. Não me lembro de Delta Force. Dilmão. O Delta Force depois do Chuck Norris ficou muito zoado, né, cara? Ninguém mais. Deu credibilidade pra caralho, né, cara? Prejudicou. Não, mas veja bem, na época ganhou credibilidade. Sim, né? A gente aprendeu que na vida não é só aqui. O Data Force, ele é contra terrorismo, né? É isso. É. Eles usam muito quando, por exemplo, tem avião sequestrado, qualquer coisa assim, né? Buenas Verdes também são do exército? Buenas Verdes atuam mais no estrangeiro. Até foi o primeiro grupo, inclusive, que foi, a gente falou isso no Nerdcast de Vietnã, né? Que eles foram pro Vietnã antes de qualquer unidade do exército, eles foram pra lá pra conhecer a região, dar treinamento pros sul-vietnamitas, né? E eles são mais baseados em um combate tão convencional, como, por exemplo, lá era uma guerra de guerrilha. Então, os Buenas Verdes foram enviados. Tem uma outra coisa também que essas tropas de elite, essas unidades de elite fazem, que nem sempre são ações, incursões, eles fazem treinamento também. Isso, como nesse caso aí que eu falei. É, eles mandam pra treinar rebeldes, quando é interessante derrubar um governo, mandam essas tropas de elite pra treinar mandam o Rambo pra treinar o Bin Laden. Rambo era Buenas Verdes, não era? É. E dentro do exército tem os Rangers também, né? Rangers, os Rangers são daquele filme, o Black Hawk Down? É. O Eric Bana era um Ranger, né? É, Eric Bana era fã do Mossad e dos Rangers, né, cara? Tu vê como é que são os caras. Cara, né? Sinistro, né, cara? Teve aquela tropa de elite que se infiltrou pra tirar os caras lá de dentro, que os caras nem iam sair nem fudendo, né, meu? Aí eles mandaram os Rangers, né? Black Hawk Down é muito maneiro, né, cara? Diga esse passado, é um filme. Puta, é maneiro. Um dos melhores filmes de guerra. Tu não respira, maluco. É, tu não respira. É tenso o tempo inteiro, né, cara? É, e olha só, no Black Hawk Down tava falando que tinha. O Black Hawk Down tinha Rangers e Delta Force também. Delta Force também não é melhor. Se eu não me engano, era que o Banner Ranger que ele faz aquele discursinho no final, que é a única parte chata do filme. Ah, a gente luta pelo cara que tá do nosso lado, né? Aliste-se. No final só faltou aliste-se você também. Eles nunca deixam um homem pra trás, cara. Você não pode esquecer. É, tem essa também, né? Tem o Delta Force, como a gente falou, que é o mais contra terrorismo. Banner Verdes, que são guerra não convencional, mais ou menos, no estrangeiro. E os Rangers são... Aí tá, os Rangers são um grupo de infantaria, mas eles são ligeiros, né? Aquela infantaria de... É, leva um pouco de equipamento, só tipo fuzil, e geralmente são muito rápidos, muito leves e se transportam... É de infiltração os Rangers. Historicamente, o Ranger é os caras que abriam um caminho pros outros, é os caras que faziam os caminhos. E eles usam joelheira só num joelho, isso eu acho foda. E em português, claro, são os batedores. É o batedor militar, né? Que é, o cara joelha só pra tirar, mano. Tanto que, é só um joelho que vai botar que a joelheira. Você deve ter visto em filmes e tal, esse grito de guerra deles que é Rangers Lead the Way, né? Eles lideram o caminho. E a gente foi até mostrando no Nerd Tour lá na Normandia, que a gente visitou o Ponto do Rock. Ponto do Rock, isso. Fica preservado até hoje lá com os buracos de bombardeio americano e tal. E foram os Rangers que escalaram lá o paredão do abismo com os... Exato, com... porque eles levavam pouco equipamento, né, Alexandre? É, então, fica mais fácil, leve, né, cara? E eles escalaram aquela porra pra tomar o Ponto do Rock, que era um ponto estratégico absurdo do dia D. E quem é que chegou primeiro? Os Rangers. É aquele negócio. Rangers Lead the Way, essas coisas. Outro grito de guerra conhecido de forças armadas e tal, é o Semper Fi dos Mariners, né? Mariners, é. Sempre fiel, né? Semper Fidelis, né? Semper Fidelis, exato. Você mencionou a Segunda Guerra, a gente pode lembrar também do Band of Brothers, que era uma unidade específica, né? Que é a Airborne, que é de paraquedismo. Geralmente, os paraquedistas são uma unidade de elite também, né? Agora, olha que foda. Airborne, o cara faz o quê? Pula de paraquedas. Mas assim, você não espera que o cara vá de bote. Mas ele pula de paraquedas e depois ele anda na terra e faz a mesma coisa que os outros fazem. Mas, meu irmão, olha só. Você pegou o maluco e jogou o cara de paraquedas no território inimigo, cara. Aí ele pode andar de moto, de carro, a pé, aí que se foda. Olha só, Airborne, e ele é do exército, não é da aeronáutica. Aí tu me fode. Ah, toma! Aí tu me fode. Aí tu me fode, cara. E a SAS? A SAS é mais uma porrada no Azaghal pra ele ficar triste. Esses são recrutados no manicômio, maluco. Por quê, cara? É um serviço aéreo especial. É tipo o Correios. Isso, só que eles não têm nada a ver com tipo o serviço aéreo. Não é Correios, é o Sedex, é especial. Mas sabe por que eles têm esse nome, cara? Porque eles se fantasiavam de paraquedistas na África. Pra como confundir assim? Os cosplay? Alemães. Cosplay de exército? É, cosplay de... É exatamente. É isso aí. Caraca, que sinistro. É isso mesmo. Mas por que eles eram recrutados no manicômio? Ó, porque essa galera fica loucaça depois, cara. É só missão de maluco. É. Tem uma missão deles que foi em 1980 na embaixada do Irã, na Inglaterra. Famosa, né? Que é famosíssima, porra. Que eles invadiram, entrou nego de tudo quanto é lado. Era nego pulando de rapel, arrebentando a janela. Desceram a bala em todo mundo e soltaram os reféns, cara. Foi foda. Não, vai gostar do nome. Operação Nimrod. Ó, excelente nome, hein? Excelente nome. Mas sabe o que eu acho disso? Cara, eu acho que isso é tudo, assim, é o quanto vai rolar no dado, cara. Porque tem chance de se fuder muito, cara. Entendeu? De você, pô, os caras matarem todo mundo. Nesse caso que tu falou, essa operação Nimrod, foi assim, os caras, os rebeldes do Kurdistão, invadiram a embaixada do Irã. O Kurdistão era um território do Irã lá, que tava querendo autonomia. Kurdistão é qualquer lugar onde tem curdo. No Iraque tem Kurdistão, na Turquia tem Kurdistão. Eles não têm um país e ficam perambulando. E eles são o governo iraniano, iraquiano, turco... Todo mundo usou os caras, velho. O Saddam Hussein foi julgado por crimes de guerra por causa do... Mandou arma química em cima dos curdos. Então, os caras ficaram seis dias sitiados na embaixada, os caras estavam lá com os reféns, até que um refém foi morto, e aí eles falaram, os caras invadiram. O refém foi morto e eles falaram que iam matar um a cada meia hora. É. Aí os caras desceram de rapel. Essa operação é tão famosa, cara, que eu já dei aqui a dica do Imperial War Museum pra quem estiver em Londres e for pra Londres e tal, e os caras veneram, né, né, nesse museu de guerra, eles veneram essa operação. Tem a roupa dos caras lá, tem diagrama pra dizer como é que os caras invadiram, entraram na embaixada e tal. No final das contas, apesar de tudo, mais um refém morreu, né? Mas o resto foi bem... Pô, mas os caras iam matar de meia em meia hora, foi um saldo bom, né, cara? É, foi um bom saldo, né? É assim que uma operação melhor do que a do exército alemão na Olimpíada aqui de matar todo mundo. No meio militar internacional, eles são conhecidos como um tipo de cachorro louco mesmo, esses caras, né, cara? Porque eles só entram assim, né? Na porrada violenta, né? Quando eu era moleque, eu comprava uma revista, era semanal, mas eu comprei, sei lá, umas 5, 6 só, que chamava Tropas de Elite. Eu lembro dessa revista. Lembra disso aí? Então, na primeira tinha um infográfico mostrando como foi essa operação. E eu lembro que depois teve uma também que tinha uma reportagem falando que eu não sei em que país que eles estavam, se não me engano era o Afeganistão, que dois soldados da SAS se perderam do pelotão e ficaram sozinhos. Ficaram cercados com mais de 300 caras em volta tentando pegar eles e não é que eles... É o Neto e o Matias, né? mais ou menos isso. E não é que eles mataram todos os caras, mas eles conseguiram resistir ao cerco durante horas até que chegou o resto da galera e botou os turbantes pra correr. E o Rainbow Six? É só Tom Clancy mesmo? Ah, toma no cu, cara. Olha, que merda de força especial Rainbow Six, cara. Rainbow Six, cara. Ah, não. O Tom Clancy, cara. O cara é bom. Peraí, o cara vai fazer uma tropa especial, bota o nome de Rainbow, aí... É. Quem é que vai se alistar pra uma tropa chamada Rainbow? E olha só, pelo menos, se é Rainbow, tinha que ser Seven, né? São 7 cores. Porra, que Rainbow é esse com 6 cores, velho? O alistamento é em São Francisco, né? Vem Deus! Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa. O Bop. O Bop também é a nossa tropa de elite aqui, que a gente já... Já dizia a música. Militar. É, ele é um... Mas é elite, é elite. É, é militar, da polícia militar, certo? Foi criado em 78, pouca gente sabe que é tão velho assim, né? Em tese, porque a gente já viu que não é bem assim, toda tropa de elite, toda unidade especial se especializa em alguma coisa, né, cara? Como a gente falou lá do Delta Force, né? Em tese, o Bop aí, nosso querido Bop, é especializado em progressão de favela. Cara, é cara de mal, compadre. Lembra? Mas não era antes, né? Foi uma coisa que foi acontecendo, né? Foi. Hoje em dia é uma das mais especializadas no ambiente... Especialização urbano, necessária, né? Progressão na favela é uma arte, amigo. Isso é só citação da porra do filme mesmo, né, cara? Tem um documentário de 99, do João Moreira Salles, que chama Notícias de uma Guerra Particular. É, esse documentário é excelente. Não foi daí que surgiu o Capitão Nascimento pela primeira vez, que apareceu pela primeira vez? Tem um monte de entrevista com os caras, com o sociólogo, com... O Hélio Vigio, com aquele maluco que era do BOP e largou. Então, esse que é o Capitão Nascimento. Como é que é o nome dele mesmo? Rodrigo Pimentel. Rodrigo Pimentel. Não é bem o Capitão Nascimento, né? É esperado, sim. E explica a especialidade do BOP. No filme, eles falam assim, né, nenhuma tropa de elite é tão bem treinada quanto a gente, porque a gente não treina, a gente tá em ação todos os dias. Porque, realmente, eles sobem morro quase todos os dias. Então, o treinamento é na ação mesmo. É batalhão de operações... Especiais! Não é batalhão de operações especiais Tobias e alguma coisa, né? Um negócio desse? Não, esse é São Paulo. Ah, esse é a rota. É a rota. Ah, rota. É a Ronda dos Sensíveis e Tobias Aguiar, não é isso? Que merda de nome é esse, cara? É o nome do cara, porra. Que fundou Tobias a rota. Tobias Aguiar. Tem aquela velha piada, né? O quê? Carro da rota para e... Não, é outra piada. É do avião. O piloto morre, o cara fala, pô, o piloto morreu. Aí o cara, não, calma, fica tranquilo, me diz a altura e a rota. O cara, 1,70m. Caralho. Caraca, que... Legião Estrangeira. Se você tá escutando e quiser, você pode ser da Legião Estrangeira. Jovem, você... Até os 40 anos. Ah, 40 anos. 17 a 40. Não, mas calma aí. A Legião Estrangeira não era na parada do século XIX, antigão e tal? Tudo que eu vejo de Legião Estrangeira é antigo. A Legião Estrangeira continua ativa até hoje. A Legião Estrangeira não é francesa? É. Francesa. É. Quem quer servir no exército francês? Não. Vou falar para fazer. O pior não é servir no exército. Olha só, você vai servir na Marinha Francesa. Eu me lembro que... É Marinha no deserto? Não, escuta. Os caras usam uma boina, um pompom. Caralho! Não. Na Legião Estrangeira, você se alista, o cara, em vez de raspar a tua cabeça, ele deixa o teu bigode, sacou? Ele faz o teu bigodinho. O uniforme da Marinha Russa é aquele uniforme de marinha aí, listradinho. O pompom não tá muito longe. Mas os granadeiros britânicos também usavam pompom e os caras eram de respeito, maluco. cara coisa pompom, não, cara. Foi mal. Mas qual é da Legião Estrangeira? Na verdade, a Legião Estrangeira é a muralha. Boa, cara. Exatamente isso. É a galera, o Night Watch. Tu né? Tá devendo, tu vai pra lá. Não, calma aí. Mas tá desiludido com a namorada que te largou, te chifrou. Tu vai pra lá. Quer uma vida nova, você entra pra Legião Estrangeira. Eu sei disso porque eu lembro do Pepe Le Pi. Caraca. Estrangeira porque a gatinha não quis ficar com ele. As referências estão demais. Tem um desenho do Pato Donald, que é assim, né? Porque ele toma o pé na bunda da Margarida e aí ele vai... Caraca, ele... que drástico, né, cara? Você lembra disso, não? Você lembra desse desenho, não? Genial. Cara. O Jean-Claude Van Damme já foi pra Legião Estrangeira também. Foi. Esse site legion-recruit.com é verdadeiro? É a Legião Estrangeira mesmo? Cara, tem um site de recrutamento, eu lembro se é esse. Deixa eu cara, é porque aqui. Tá escrito aqui, uma oportunidade para uma vida nova. Tem a parte em português. Uma oportunidade para uma vida nova. Quer romper com o seu passado, começar uma vida nova? Caraca! Eles estão com uma parte em português? Tem. Caraca, barra PT em português. A Legião Estrangeira lhe oferece uma oportunidade única. Sejam quais forem suas origens, religião, nacionalidade, os seus diplomas e nível escolar, sua situação familiar ou profissional, a Legião Estrangeira lhe oferece uma nova oportunidade para uma nova vida. Sem sacanagem, aí virou galhão. Aí virou maçonaria, né, cara? É, aí virou galhão. Será que é verdade esse site, é cara? É porque a Legião Estrangeira, na verdade, é uma tropa militar que não pertencia à França. Em termos malucos, é o seguinte, o que a Legião Estrangeira fazia não é uma... Em termos não é uma... malucos. Não, é porque... Cara, no pensamento nosso atual, é impossível você considerar uma parada dessa assim como válida, mas no pensamento da época, o que a Legião Estrangeira fazia sob comando do rei da França não era um ato de guerra, da França. A Legião Estrangeira é, entre aspas, assim, tipo os mercenários? É. Não. Mas é um braço do exército francês. É braço do exército francês. Vou explicar. Eu já falou várias vezes aqui no Nerdcast de que ele gravou de Hitler, que o JP falou assim, como os caras não tinham gente pra ocupar tudo isso. Então, o que eles faziam? Com a Waffen-SS, com a SS, eles iam. E a SS, como não era o exército alemão, ele podia recrutar pessoas estrangeiras. Podia recrutar os caras da Holanda. Podia... E a Legião Estrangeira é a mesma coisa, cara. Os caras da França não tinham gente pra ocupar tudo que eles ocupavam. Então, eles recrutavam. Daí, Legião Estrangeira, entendeu? O nome Legião. Mas a Legião Estrangeira, diferente, ela era xepa, né? É porque... Não, meu irmão, tu podia ser qualquer coisa, cara. É porque a Legião Estrangeira não se preocupa com o seu passado. Na época, toda a propaganda dela é a gente não quer saber o que você fez. A partir do momento que você entrar aqui, o nome que você dá vai ser o seu nome de batismo e o que você fez na sua vida não nos interessa. Mas, Zagal, esse teu julgamento é relativo, porque você pode entender de outra forma. Tu pode entender que esses caras não têm nada a perder e, portanto, são os melhores soldados que tem. Um amigo meu, jornalista, ele foi na Argélia, se não me engano, ele falou que tem lá o lema dos legionários daquele, desde aquela época que ele viu, que é assim, se você mata por prazer, você é um sanguinário. Se você mata por dinheiro, você é um mercenário. Se você mata pelos dois, você é um legionário. Então, o cara já tinha assim, você pode entender que os caras estão lá... Mas peraí, eu fico com uma dúvida agora. Quando você se alista na Legião Estrangeira, é um comprometimento vitalício? Não. Depois você pode ficar ou não, se você quiser. Aí uma pergunta que eu tenho. O cara se alistou, Legião Estrangeira, 5 anos, bigode, baguete, aquela coisa... Cidadão escolheu... francês com o nome que você quiser. Então ele escolheu o nome de Jean-Pierre Leclerc. Jacques Leclerc. Você virou Jacques Leclerc depois de 5 anos, cidadão francês Jacques Leclerc. Caraca, eles devem zoar pra caralho esses caras, né, Dermel? Hoje em dia, oficialmente, eles dizem que eles verificam o seu passado. Se você for um bandido procurado em outro país, eles te entregam assim mesmo. É foda-se. Lógico, porra. É uma entrada sinistra pra espião, né? Se tivesse em tempo de espionagem e tal, Guerra Fria, porque o cara passa 5 anos lá, ele vira francês e entra lá na França de bobeira. Depois de 5 anos na região estrangeira, ou o cara virou francês ou ele morreu. Mas a minha pergunta é a seguinte, qual é a porcentagem de legionários que dura 5 anos naquela merda? Que ganha o diploma de francês no final? Hoje em dia deve ser bastante, né? Antigamente o não era, não. O comprometimento menor do que com o exército americano, por exemplo, quando sim. Se alista, entendeu? Não, o exército americano não é loucura. O serviço americano não é louco. Como é que é o exército americano? Pra, o exército sempre americano... tu é reservista daquela merda, entendeu? Não, e o exército americano tá sempre em guerra. Os franceses, bem ou mal, então imagina... O exército francês tá em guerra agora, hein? É a legião que tá lá. Tá, aqui diz que atualmente... Os legionários estão empenhados em missões no Afeganistão, Kosovo, Chad, Costa do Marfim, todos os pontos onde a França precisa deles. Olha só, reservista todos nós somos, cara. Isso aí até aqui no Brasil, cara. Eu tô com o meu certificado de dispensa da incorporação que eu fui fazer o passaporte outro dia. Aí tem lá, Eduardo, primeira CSM e tal, aí embaixo. Em caso de guerra, apresentar-se imediatamente. Tá escrito aqui. Mas aqui é Brasil, né, cara? Aqui é Brasil, né? Mas em tese... Aqui é Brasil, né, cara? tá aposentado é um reservista prioritário, porque ele já foi treinado. Exatamente. É um enfoque bem diferente, cara. Aqui os amigos, você tá a qualquer momento mesmo a disposição dos caras. Os caras já foram... Tanto que tinha um monte de gente reclamando do Afeganistão, porque o combinado é que eles iam fazer dois tours. Exato. Só que os caras faziam os dois tours e não tinha gente pra botar, e nem falava pra ele, meu amigo, lembra do combinado? Ahá, terceiro tour. E o cara tem que ir. Então, tour é uma palavra que fica um pouco esquisita quando você vai pra guerra morrer. Mas é, eles chamam aqui. Mas é um apelido. E aí fica a pergunta, por que que nego se alista, né? O nego se alista porque, pô, os Estados Unidos tem uma quantidade de gente pobre muito grande, né? E é uma forma dessa galera alcançar diploma universitário, né? A educação universitária, porque o exército tem a sua universidade, a marinha tem a sua. Não, o exército e a marinha americanos, não sei se está assim exatamente agora, mas historicamente eles pagavam a universidade que fosse. Não, eles têm a deles também, é uma forma de alcançar, e você assina lá que você tá na vinculado aos caras, entendeu? Tem muita gente que se lascou, teve que ir pro Afeganistão porque os caras faziam medicina na faculdade top de medicina paga pelo exército. Só que aí o cara tá fazendo medicina, mas ele é militar. Ele é militar. Então não tem escapatória, vai pra guerra, meu amigo. Precisa nem o cara querer um diploma universitário, por exemplo. O cara, os Estados Unidos, tá um desemprego fodido. É simplesmente um emprego onde o cara é aceito, porra. No Brasil também. É um emprego. Né? A maioria das pessoas que se alistam por gosto é uma possibilidade de uma carreira, entendeu? Pro cara. A maior arma de venda e de recrutamento dele é a questão da educação, entendeu? Tanto que os anúncios, pelo menos os últimos anúncios que eu vi da Marinha Americana, era sempre mostrando os caras de pé de tecnologia, num barco, coisa e falando, você quer fazer uma carreira em tecnologia, uma carreira não sei o que, se aliste. E é engraçado que eles ficam um tentando fazer a propaganda da mesma maneira que a outra. A Marinha, o Exército, né? Eles ficam na televisão fazendo a propaganda da mesma maneira do que a outra. A dos Marines é a mais bacana de todas elas, que eles terminam sempre com The Brave, eu esqueci agora qual é a frase, esqueci. Não, dizer que mas é maneira pra caceta do Marinho, um cara escalando uma montanha fodida e tal. Montanha na Marinha? Não, é assim. Pô, agora não, puta, ninguém de ninguém, né? agora misturou. Salário inicial para um legionário, 1.043 euros, mais alojamento e comida gratuita. Comida gratuita é baguete e vinho. Grossão, mano. Mas o tempo de serviço vai aumentando o salário, pode chegar até 3.500 euros. E dependendo se você for, né, subindo de patente lá, aí tu vai ganhar mais. Eu me lembro que eu tinha visto 3.000 euros, meu belo dia. Excelente. Aí, entre 17 e 40 anos. 17 anos, tu pode já... Fica a dica. Tá escrito aqui, precisa da autorização dos pais ou tutor legal para os menores de idade. Mas você já pode. E seja qual for sua situação familiar, será contratado como solteiro. Olha isso. Olha só. Caraca, quer dizer que é realmente pro cara se libertar, né? Exato. Vida nova, maluco. Ficou bom pé na bunda, meu irmão, já tá na legião estrangeira. Imagina, o cara casou, casamento com comunhão total. Puta, fiz uma merda na minha vida. Região estrangeira, recomeça na França, tudo bonitinho. Quantas vezes o cara pode mudar de nome, né? Pensa bem, o cara fez a merda lá, escolheu o Jack Leclerc, fez os 5 anos, voltou pra Paris, fez uma quantidade de merda enorme de novo, volta pra lá e fala, agora eu tô ouvindo o Valentim, né? Os mercenários também são forças de elite, forças especiais. Pensei que tá falando do filme. não é filme. Tô falando de mercenário mesmo, da vida real, cara. É porque tem aqueles mercenários que a gente conheceu nos anos 80 e 90, né? Que eram um bando de malucos contratados a esmo e formavam um time, cada um com a sua especialidade de merda, né? Mas esses... Esquadrão Classe A era assim, pô. Esquadrão Classe A. Qualquer desses filmes, cara. Qualquer desses filmes, O bom do Esquadrão Classe A era o seguinte, que todo mundo que precisava fazer um serviço com ele, encontrava ele. O FBI não encontrava. Ele que encontrava você. E tinha essa parada louca de saber quem precisava da ajuda dos caras para as paradas mais banais do mundo, né, cara? Aí vinha um moleque de rua, Esquadrão Classe A. Aí chamava o cara. Eu já falei isso uma vez, Esquadrão Classe A não durava 5 minutos com o Jack Bauer atrás deles, cara. Os caras não trocavam de carro, meu irmão. Fogão atomizado, pô. A gente vai entendendo que nomenclatura depende de que ângulo, por que ângulo você está vendo a coisa. Por exemplo, você pode chamar o cara de agente de inteligência e o adversário vai chamar de espião, né? É sempre assim. Exato. E você pode chamar de mercenário ou de empresa de segurança privada. Mas é mercenário, vai. Entendeu? Não necessariamente. Porque a Blackwater, que foi a famosona com tantos escândalos agora no Iraque e tal, ela é uma empresa de segurança. Só isso. Sim. Entendeu? Tipo assim, mas é uma empresa empresa de segurança que toca o caralho. Sim, cara. É, porque tá cheio de mercenário sinistro. A Blackwater é uma exceção, né? Porque o termo mercenário se aplica em outras... É, a Blackwater evoluiu a partir desse negócio de segurança. É o mercenário mais chique. É o mercenário que virou uma empresa. É, sim. Exato. Porque, por exemplo, a gente falou no Nerdcast sobre as Ilhas Falkland / Malvinas, sobre os Gurkhas. Uh-huh. Lembra dos Gurkhas? Uh-huh. Eles são... comiam os caras, né? Não é isso? Os que escravo pelavam. Que tem aquela faca gigante e tal, que é um povo do Nepal que serviram até na Segunda Guerra Mundial, que eles são uma espécie de mercenários. Foram como uma espécie de mercenários, né? Sim. Então, sim. Mas eles se organizam como antes de serem contratados? Eles são... Eles ficam num bar ou numa ilha ou... E aí alguém vai lá no bar dos mercenários, e aí eu preciso de um serviço e tal. O barman fala que não conhece o cara, aí ele joga dinheiro, aí o barman fala, peraí. Você sabe, aí vai no banheiro, fala com ele. É sempre assim, cara. Eu quero saber o seguinte, do Blackwater. Mas não é uma empresa de segurança, tipo essas que bota alarme e fica o motoqueiro apitando na tua rua? Então, o nome disso é empreiteira militar, uma empresa que presta serviços militares. Serviços militares pro Ministério da Defesa, o governo, essas coisas. No Jack Bauer, na sétima temporada, tem uma temporada que tem uma... Tem uma temporada que o John Voight é o cabeça da empresa, da, né? Da Blackwater lá. É, uma Blackwater com outro nome, né? Dark Liquid, alguma coisa assim. Ela foi criada em 97, né? Bem recente. Por um ex-marine, se não me engano. É, o cara era ex-Navy Seal, o cara Seal. Que fundou, é, exato. E eles pegam normalmente os militares mais porra loucas, né, e botam pra dentro, né, cara? Então, pois é, uma galera sinistra, porque em certo momento tem um cara que escreveu um livro sobre a Blackwater e tal. Hoje ela mudou de nome, hoje se chama Academy, só que com I no final, não com Y, né? Academy. Academy. Academy, é, alguma coisa assim. Mas mudou de nome porque o nego caiu tanto em cima da parada. Mas porque, qual foi a parada deles? É que eles prestavam serviços militares pro governo americano. O governo usava eles pra quê? Pra tentar se desvincular de certas ações, é isso? Também. Existe um outro ponto que é o custo, né, cara? Porque tem que pensar assim, uma empresa privada, normalmente ela vai ser, na parte econômica, mais eficiente do que uma empresa do governo. O custo de manutenção de uma tropa dessa especializada acaba sendo mais barato você contratar uma empresa terceirizada... Do que manter um do grupo que grande. Manter, exatamente, do que manter uma cadeia, uma estrutura de comando pra fazer esse tipo de ação, né? De proteção de diplomata, de... Enfim. É, eu li exatamente isso, que o exército americano usava esses caras da Blackwater principalmente pra fazer a segurança da galera de alto nível, sendo militar ou não. Botava esses malucos, que esse garoto é dedo no gatilho, meu irmão. Os caras de empreiteiras não militares, as empreiteiras que estavam fazendo obras lá. Também, a né? A construção de Bagdá, também usavam com... Também. Também. Executivos, diretoria, aquela galera. Por exemplo, os diplomatas americanos, eles são protegidos por esses caras, entendeu? Esse cara que escreveu esse livro, o nome do livro é Blackwater. Ele diz que em certo momento da guerra do Iraque, lá da ocupação, tinha mais mercenários no Iraque do que força, né, do exército americano. E a Blackwater era responsável pela grande parte dessa galera, que obviamente fazia segurança privada, né, das empreiteiras, dos comboios, sabe, de todo mundo que tava chegando lá pra reconstruir o país e, sabe, botar a mão no petróleo, essas porras. Só que, cara, os caras têm mil relatos de serem carniceiros fodas, entendeu? Chega, o táxi chegou perto demais, eles saem, mandam bala em todo mundo e foda-se. Mas sabe por que é isso? Mataram um monte de civil, obviamente, um monte de gente inocente que não tinha nada. Mas sabe por que é isso? Porque os caras não seguem uma hierarquia militar. Exato. Não, esse cara não tem corte marcial pra esses caras. Exato. Entendeu? Então, eles são merdeiros. Eles já são os militares merdeiros. Pegaram... Quem é que tá fazendo merda aí? Traz pra cá. Traz pra cá. Ah, vai ser expulso. Vai ser condenado. Ah, beleza. Vem aqui. Foda-se. Eu limpo a tua ficha, tu vem pra cá. É tipo uma legião estrangeira privatizada. E aí os caras pegam esses caras que são os merdeiros do caralho e tiram aquela base hierárquica militar que tem um cara que fala pra não atira. Pera aí. Não. O cara tá ali, não tem ninguém acima dele. Não tem aquela estrutura. Ele não tá no país dele, ele tá num país completamente destruído. Fez merda, tira o cara, bota no avião, leva pra outro lugar, vai trabalhar em outro lugar. Fica lá um tempo, esfria a cabeça. O que, de certa forma, é muito mais eficiente pra proteção pessoal do que o militar em si, né? É. Porque se o cara tá em risco ali, pra contratar essa galera, é porque o cara tá em risco mesmo. Então, se o militar em si ele tem a preocupação de que, pô, se eu atirar aqui nesse cara suspeito que tá chegando, vai dar merda, tem mais risco do cara que ele tá protegendo se fuder no final das contas do que um maluco desse que vai atirar primeiro e perguntar depois. E tem uma outra questão que eu acho que também eles levam em conta nesse cenário, é a seguinte: se um militar americano, ou que seja, matar civis, né? É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Vai sair atirando que nem maluco. Queima o filme do governo, né? Dá, cara? Dá um caso, dá um, né, um incidente isso, internacional, isso. Relações exteriores. Caralho, isso, se um maluco exato. Desses faz merda, foi uma empresa privada que fez merda. É. E acabou. Isso não tem nada a ver com ele. Ah, não, é o cara contratado. Eu posso fazer não que esse cara é maluco, porra. Também é mais um ponto, né? Então a gente tem o custo, tem o tirar a responsabilidade e tem a eficiência. Né? É, mesmo porque os caras são, a maioria é ex-integrante de força de tropa de elite. Exato. É. Então os caras são fodas mesmo. Só que é cachorro louco, né, cara? Ô, Jovem Nerd, você leu esse livro? Não, não li. Não, porque eu dei esse livro pra um camarada meu que, porra, o cara é devorador de livro. Ele adora, tal, não sei o quê. Dei de aniversário pra ele. 15 dias depois ele me ligou e falou, ó, não consigo ler o livro. Que é muito sinistro. Ele falou que é muito pesado, tá ligado? Aham. Mas qual livro? Blackwater. É o Blackwater, a ascensão do exército mercenário mais poderoso do mundo. É isso, é isso. Os caras fizeram muita merda. Se tem metade das merdas que eles fizeram ali, já deve dar uma porrada no peito sinistra. Só deixando claro que não é só os Estados Unidos que contratam os caras, né? Os caras não, hoje em dia, eles estão quase todo o governo, tem algum, eles prestam serviço pros caras. O Japão direto. Recentemente eles estão protegendo o parlamento grego lá, que tá confuso. Estão falando que antes da Copa vai ter um intensivão aqui no Rio, hein? Aqui no Brasil. O Blackwater vem dar treinamento aqui, é isso? Vai ter um intensivão, eles vão dar uma limpa. Caralho, mano. A gente tá associando muito o Blackwater, essas paradas de empresas de segurança, mas as empresas também fazem outro tipo de serviço. Por exemplo, tem uma empresa chamada Executive Outcomes, que é uma empresa sul-africana, que ela absorveu todos os militares da Força de Defesa Sul-Africana depois que foi dissolvido com o fim do Apartheid, né? Então, cara, essa empresa participou de guerras na Angola contra os rebeldes, em 92, né? Depois contra os guerrilheiros em Serra Leoa. Então fez vários serviços que o Tucano tava tentando falar no início, que eu entendi que ele tava dizendo isso. Que mais associados ao que seria se entender de uma tropa mercenária. Mas é o mesmo tipo de serviço de empresa privada que a Blackwater faz. E outras coisas, né? Pensa o que a gente falou lá no começo, por exemplo, da CIA faz um plano e tem que acionar o exército pra executar esse plano. Quanto mais eficiente pra CIA é contratar uns caras desses pra fazer a parada? A principal vantagem pra CIA contratar uns caras desses pra fazer a parada é que na hora que esses caras... Se os caras fizerem a missão, ótimo. Se os caras fizerem... Se os caras se fuderam, não tem nada a ver com isso. Pois é, não, eu não sei de nada. Foi esses idiotas que inventaram de fazer essa porcaria. Eu nunca pedi isso. A única questão que pega nessa parada toda é que toda a balança tem dois lados. Ah. Né? E esses caras, eles não têm a parada do militar que, né, teoricamente, o patriotismo e tal. Esses caras também... é quem paga mais, né, maluco? Uhum. Pois é. Tudo bem que, assim, quando o cara trabalha pra um país, o cara tem um contrato milionário, né? Não é um contrato fácil de se quebrar, né, cara? É. Mas são caras mais corruptíveis. Não que um exército regular vá ser, mas... E não são só americanos, né? Tem de todo lado também. Por exemplo, quando derrubaram aquele helicóptero da Blackwater lá no Iraque, se eu não me engano, tinha americanos, tinham filipinos dentro, tinha uma galera dentro que não era só americano, né? Assim como Blackwater, tem uma chamada Dean Corp, não sei. Mesma coisa, Dean, né? Dean Corp, não sei. Também, ela é menos conhecida, cara, mas ela recebe anualmente do governo dos Estados Unidos nada menos do que 3 bilhões de dólares. Que beleza. Pra ver como é que é a grana dessa parada, né? E ela fornece serviço de treinamento, segurança, inteligência, até suporte pra veículo, né, cara? Já participou de operações na Bolívia, na Bósnia, Somália, Angola, maior porrada de lugar. E no Afeganistão, cara, ela que provê a segurança do presidente. Será que o Liam Neeson, naquele filme Taken, ele é um mercenário? Ele presta serviços terceirizados, né? Ele dá a entender que ele é ex-agente da CIA. O ex-agente que ganha dinheiro pra matar gente é um mercenário, né, cara? É tipo isso, né? Ele não tá exatamente totalmente aposentado, né, ali na barata. Ele é cachorro louco, né, meu irmão? É. O cara foi pra França e matou metade do país, brother. Olha só. Fudeu, entrei no site da Blackwater. Tu tá querendo fuder a gente, né? É, cara, tá querendo me matar. É academy.com. Deixa eu ir lá fora, ver se não tem ninguém aqui olhando aqui pra dentro, né? No site da Blackwater você entra e tem merchandising pra comprar. Não, mas não é da Blackwater, porque nem mais Blackwater. Mas aqui, Blackwater USA. Ah, isso é algum cara que criou pra vender merchandising. Mas esse é o símbolo da Blackwater. Mas não existe mais agora. Cara, olha só, você imagina a situação. A Blackwater não existe mais.